É o sol quando desponta, logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela e fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. É, nós já estamos nos preparando musicalmente com as festas juninas, em homenagem a Santo Antônio, São João e São Pedro. E hoje, para os nossos ouvintes, nós já vamos começar a rodar as músicas juninas maravilhosas, como estas, sonadas para todos os nossos ouvintes. Carmen, a portuguesinha, canta do Marcílio Vieira, Meu Balão Subiu, Subiu. Jorge Goulart, talentoso Jorge Goulart, aqui em belíssimo arranjo do Radamés em Atali, Jorge Goulart em gravação excepcional, defende do Braguinha João de Barro, Noites de Junho, tudo isto em homenagem a Santo Antônio, a São João e São Pedro, músicas juninas que farão as grandes festas do mês vindouro. Emilinha Borba, favorita da Marinha, não poderia faltar com esta composição que tem a assinatura do João de Barro, arranjo também do Radamés em Atali. Emilinha Borba cantando Capelinha de Melão. Depositei meus sonhos, minhas esperanças nos papéis de um balé e sorteio pra ver levar meu pedido a São João. Depositei meus sonhos, minhas esperanças nos papéis de um balé e sorteio pra ver levar meu pedido a São João. Para o azul tem meu fidel e no espaço perdido ficou meu pedido, minha doce ilusão. Meu balão subiu, subiu para o azul tem meu fidel e no espaço perdido ficou meu pedido, minha doce ilusão. Depositei meus sonhos, minhas esperanças nos papéis de cumbalé e sorteio pra vê-lo levar meu pedido a São João. Meu balão subiu, subiu com pedido e não volto. Eu penso que São João leu e não me respondeu. Meu balão se queimou. Meu balão subiu, subiu com pedido e não voltou. Eu penso que São João leu e não me respondeu. Meu balão se queimou. Aqui deste mundo, que as estrelas do espaço profundo

agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas nesta manhã, o nosso negócio, a pedido é música neste domingo. Nós vamos atender o casal que realmente é muito simpático, bastante querido em nossos meios. Aliás, o pai desse senhor foi musicista, maestro, e hoje é nome de rua aqui em São Carlos, a rua Rafael Decense. Nós estamos enfocando o simpático e estimado casal, dona Zilda Alegre e senhor Oscar Decense, que sempre aos domingos esse casal fica em sintonia com a nossa emissora aqui da cidade de São Carlos para curtir estas pérolas da era de ouro do rádio. Para este casal, dona Zilda Alegre e senhor Oscar Decense, Zezinho Santilli, saudoso radialista, uma pessoa que marcou época em nossa radiofonia, Zezinho Santilli, com seu talento em arranjos simples. Saudoso Zezinho Santilli, interpreta dele mesmo, Zezinho Santilli, nesta gravação maravilhosa, em homenagem à nossa São Carlos, minha cidade. Para isto, esta música vai para dona Zilda Alegre e senhor Oscar Decense, simpático e estimado casal aqui de nossa urbe. Ainda, Carlos Galhardo canta, do Dilermando Reis, saudoso violonista e musicista, esta valsa, Se Ela Perguntar. Já fiquei longe muito tempo de ti, minha cidade, mas não pude suportar, pois foram tantas as saudades que eu senti, não resisti, tive mesmo que voltar. Noutros lugares, quando a tarde então caía e a noite vinha a encher-me de tristeza, meu coração envolto de melancolia achava triste até a própria natureza. Mas eu voltei e aqui estou, minha cidade. Nas tuas ruas, sob teu céu, nas madrugadas, a contemplar o encanto na suavidade das noites lindas enluaradas. Mas se algum dia longe de ti acontecer que noutras plagas o meu coração parar, com o teu nome em minha boca hei de morrer e a pedir para que mandes me buscar. Mas se algum dia longe de ti acontecer que noutras plagas o meu coração parar, com o teu nome em minha boca hei de morrer e